única que me viu crescer nessa vida. Aqui esteve do meu lado, na felicidade, tristezas e partidas, hein? Pessoas que se foram e no coração deixou saudade. Apenas você sabe o quanto sofri nessa triste realidade. Eu também tive que sofrer, mas espero que me perdoe. Não foi a minha intenção e com certeza vamos suas dores. Já lhe faltei com respeito, mas agora peço desculpas. O que me falava estava certo, deixe comigo essa culpa. Pois caindo pude aprender os verdadeiros erros da vida. Mas saiba que eu sempre te amarei por toda essa sina, em todas as lágrimas, sejam elas de tristezas ou de felicidades. Minha razão de viver em homenagem, deixa essa mensagem para quem ouvir possa saber quem é a grande mulher. Onde estarei sempre junto, esteja onde estiver. Meu amor por você, bem maior que a imensidão do oceano. Minha deusa, minha rainha, por toda a minha vida eu te amo. Meu amor por você, bem maior que a imensidão do oceano. Minha deusa, minha rainha, por toda a minha vida eu te amo. Eu te amo. Se eu voltar no tempo, no pensamento, estará um livro, a história de nossa trajetória, de um caminho nosso lindo, onde poderei recordar sempre de momentos intensos e marcantes. A luz do pôr do sol faz brilhar mais ainda esse meu diamante, minha pedra preciosa. O mínimo que faço é dizer estas palavras. Queria te dar tudo, mas você saberá que minhas lágrimas, meu suor, meu cansaço não foram em vão, mas sim por você. Onde lutei, caí, me levantei, para que tenha tudo a merecer. Tudo o que fez por mim, sinceramente agradeço de coração. Os versos dito aqui foram compostos por uma paixão, por uma pessoa que tem um sentimento que não irá se acabar. Verdadeiramente um amor para recordar. Você, a grande mulher em que posso dizer obrigado. Mãe, o amor que sinto por ti, com certeza o tamanho se expõe. Pela grandeza no peito, um sentimento profundo. Eu te amo, você é minha vida, o meu mundo. Meu amor por você, bem maior que a imensidão do oceano. Minha deusa, minha rainha, por toda a minha vida eu te amo. Meu amor por você, bem maior que a imensidão do oceano. Minha deusa, minha rainha, por toda a minha vida eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Amor eterno.